Mulher, tu é tão linda. Hoje te procurei, não te achei na minha vida. Hoje você se foi, não existe mais nós dois. Mulher, tu é tão linda. Hoje te procurei, não te achei na minha vida. Hoje eu acordei e não te achei. Você marcou meu bem e pra sempre eu te amei. Te peço perdão pelo meu pecado. Mulher, eu te amo, eu assumo, foi errado. Hoje eu parei para pensar. Menina, eu te amo e pra sempre eu vou te amar. Não importa o que vai acontecer, não importa o que nós deixamos de fazer. Me lembro do dia em que você chegava na porta da escola me dizendo eu te amava. Hoje você se foi, não existe mais nós dois. Lembrança ficará até depois. Eu só te peço um minuto pra desabafar o que eu sinto por você. Menina, tu vai chorar. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Para o reflito e pense que eu estou em outro mundo. Existe mais nós dois. Mulher, tu é tão linda. Hoje te procurei, não te achei na minha vida. Hoje você se foi, não existe mais nós dois. Mulher, tu é tão linda. Achei na minha vida. Desde muito tempo surgiu essa conversa que nós mulheres saímos de uma costela. Olha só a evolução da Eve e do Adão. Forte guerreira na batalha de gerar um filho então. Maria Bonita, Princesa Isabel. Tantas mulheres de destaque que cumpriram seu papel. Uma data, uma história, um passado, uma memória. 8 de março é seu dia, então mulher se comemora. Pois mudamos o presente, construímos o futuro. Vencemos o preconceito e derrubamos esse muro que antes nos impedia de lutar pelo que acreditamos. Pois o egoísmo e o machismo estavam nos dominando. E não se esqueça que a mulher gerou o Deus do universo. Ela merece mais que aplausos, muito mais que esses versos. Hoje você se foi, não existe mais nós dois. Mulher, tu é